essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma aqui, outra ali, no vai e vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente.